Olá! Hoje a gente vai dar uma mergulhada num tema que, olha, acho que pega muita gente. Essa busca por um propósito, sabe? Um chamado na vida. O material que a gente analisou traz bem essa inquietação, aquela sensação de que, poxa, talvez tenha um caminho certo para mim, mas como é que eu acho ele? Parece que todo mundo tem o seu, né? É a verdade. E a fonte que a gente está olhando hoje, ela aborda isso de um jeito bem específico, né? Pela ótica da fé. A ideia base é que existiria um plano divino para cada um. E o nosso papo aqui é tentar entender como essa fonte sugere que a gente identifique esse propósito. Isso. E quando se fala em chamado, propósito, é bem nessa linha de uma missão de vida particular, sabe? Que estaria alinhada, segundo essa visão, com algo maior. O ponto de partida mesmo é a crença de que Deus preparou algo especial para cada pessoa. O texto até cita a passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Exato. Que diz, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Essa é a base. E essa passagem é o alicerce mesmo para a ideia central do texto. Quer dizer, a premissa é que a vida já teria um propósito desenhado, sabe? E a nossa jornada seria então descobrir e viver essas tais boas obras, que nessa perspectiva já foram preparadas para a gente. Certo. Aí vem a pergunta de um milhão, né? Como é que a gente identifica isso na prática? O texto fala que, bom, que pode se revelar de jeitos bem pessoais. Sim. Pelos nossos dons, aquilo que a gente gosta muito de fazer, as paixões, e também pelas oportunidades que simplesmente aparecem na vida, né? E um ponto bem interessante que a fonte levanta é que essa descoberta, assim, raramente é tipo um raio caindo do céu, sabe? Descreve mais como um processo gradual, que exige confiança mesmo quando a gente não tem clareza total ainda. Ah, interessante isso. O material até cita um testemunho de alguém que passou um tempo se sentindo meio perdido, sem rumo, buscando umas respostas que não vinham, até perceber que muitas vezes Deus vai mostrando o caminho aos pouquinhos. Não precisa ser nada espetacular. O tal chamado pode surgir justamente naquilo que a gente ama fazer, nos talentos que já tem e até, olha que curioso, nas dificuldades que moldam a gente. Essa é a abordagem. E para deixar isso mais claro, o texto traz exemplos concretos, né? Fiquei curioso sobre isso. Deia fala da própria autora. Desde pequena, ela era super comunicativa, gostava de escrever, de ler, contar histórias. Mas, assim, levou tempo para ela ligar os pontos, sabe? Para conectar isso com o que ela entendeu depois como o chamado dela na área da comunicação. Entendi. E tem uma frase no texto que achei ótima. Às vezes está tão óbvio que não conseguimos ver. Faz sentido. Bem na nossa cara, às vezes. E parece que tinha outro exemplo mais do dia a dia. Isso, fala da mãe da autora. Descrita como uma pessoa que recebia muito bem em casa, excelente dona de casa, dedicada. E ela encontrou o propósito dela em cuidar da família com um amor, um esmero muito genuíno, palpável. A fonte usa esse caso para mostrar que o propósito não precisa ser algo, sei lá, grandioso, público. Pode estar ali, no serviço dedicado do cotidiano mesmo. Então, assim, resumindo, o que o texto sugere de prático para quem ainda está nessa busca? Olha, a orientação é bem direta. Observar o que te motiva de verdade, sabe? Quais são os seus dons, os talentos que você e até os outros reconhecem você. E fica de olho nas portas que se abrem, nas oportunidades. Tem até um alerta para não ficar só esperando algo espetacular, grandioso demais e acabar não fazendo nada. E o conselho prático que mais se destaca é: comece servindo onde você está. Seja na sua igreja, se for o caso, no trabalho, na família, onde você já atua. Agir no presente, então. Exato. A lógica ali é que esses pequenos passos de serviço, de ação no agora, é que podem, aos poucos, te alinhar com esse plano maior que o texto acredita que existe. Não é esperar passivamente, é agir com o que se tem hoje. Entendi. Então, para a gente amarrar a mensagem principal que a gente tira dessa fonte, o propósito dentro dessa visão de fé não é bem uma coisa única, uma epifania, mas algo que a gente vai descobrindo aos poucos. Exige prestar atenção nos próprios dons, paixões, nas oportunidades que surgem. E o ponto-chave talvez seja começar a agir, a servir com o que a gente já tem, aqui e agora. A ênfase toda está nas boas obras que Deus já preparou, como diz lá em Efésios, e nesse começar servindo onde se está, Será que a grande sacada que o texto propõe não é justamente parar de procurar um mapa do tesouro para um futuro distante e, em vez disso, começar a reconhecer o valor e o propósito divino nas ferramentas que a gente já tem, os dons, as paixões e no lugar onde a gente já está? Talvez o chamado não seja um evento lá na frente para ser encontrado, mas um processo ativo que já está acontecendo agora, nas nossas ações presentes. Fica aí a reflexão.